Crossabeth para o top 4. Já vai! Já vai! Essa loja online que não entrega meus jogos já faz mais de 2 meses e já era pra chegar. Olho pro meu console e só enxergo solidão. Correios estão em greve e eu tô aqui tristão. Eu só quero meu jogo em minhas mãos, tê-lo aqui perto de mim pra começar um save meu e que seu gameplay não tenha fim. Nem que falte luz enquanto eu jogar e leve embora meu progresso. Não vou ligar se não deu pra salvar. Isso não me faz mal, eu vou até o final. Nem que falte luz enquanto eu jogar e leve embora meu progresso. Nem que falte luz enquanto eu jogar. Gosto de jogos e diversão. Diversão, começando a sua 126ª edição! Eu sou o Ilapso, hoje Sailor Ilapso. E hoje aqui comigo está a Rebeca Lioshi. Fala, galera! Steps! Gente, não precisa de Dia da Mulher. Todos os dias são Dia da Mulher. Verdade, verdade. Bem, lógico. Ditas La Paraguaia. Mas hoje eu vou ser um Mestre Splinter. E a Lilith. Não sei o que falar. Vocês já falaram coisas muito legais. Eu E como já bem dito pela querida Debs, todo dia é Dia da Mulher, mas hoje, 8 de março, além de Dia da Mulher, é aniversário da minha avó. Então beijo, vó. Aí em Recife. Beijo, vó. Beijo, vó. Beijo, vó. Te amo, vó. E estamos aqui para falar sobre a participação das personagens femininas no mundo dos jogos e da diversão. Como essas personagens são retratadas? Qual é a importância delas? Elas já evoluíram para ser mais do que a daminha que precisa do encanador para salvá-la do macaco gigante? Ou ainda estamos nessa estereotipação machista de merda herdada dos séculos e séculos atrás, tudo culpa da Igreja Católica? Foda-se. Tudo isso mais depois dos e-mails. Antes dos e-mails, o Devil Boy mandou uma foto do cruzamento do Raiden de Metal Gear com o ninja inimigo. Uma coisa bizarra, um aborto da natureza. A galera da Nerd Expo nos avisa, e nós repassamos aqui o aviso, que o evento esse ano ocorre lá em Blumenau, dias 9 e 10 de março, portanto amanhã e domingo, no Campus 1 da UniaSelv, começando às 10 da manhã. E aí, avisos jabás internos, acessem o nosso grupo aberto do Facebook, se inscrevam lá e participem, papeiem com os outros ouvintes, e deem joinha na nossa fanpage, seu puxa, quem ainda não fez isso, porque nós estamos muito perto dos 1000 joinhas e eu quero ter mais joinha do que o Girls of War. Porque sim, as nossas participações aqui nas casas dos outros, eu e o Ninja Inimigo estivemos lá no Papo de Noob, o Disco Noob, uma edição especial musical lá no Level Mais, com o Madruga Jackson e o Rodit. Eu estive no Objection do Phoenix Town com o Diego e o Ogro, falando sobre a utopia ou não do cross-platform, muito semelhante até um e-mail que nós lemos semana passada. E o Ninja Inimigo estava lá também no Phoenix Town, no Melhor de 3, com o Diego, jogando Marvel vs. Capcom. É um festival de aberrações, cara, uma nubagem sem fim, incrível. Falando nisso, eu queria aproveitar rapidinho para mandar um abraço pro pessoal do Phoenix Down. E caso o Diego não tenha visto meu comentário lá, mandar de novo um parabéns por eles terem ganho o Top Blog, merecido. E também queria mandar um beijo pra galera do Level Mais, que é um site que eu também gosto, também adoro. E inclusive a minha amiguinha Luísa escreve lá. Lu, um beijo pra você, não sei se você vai ouvir, mas um beijo. Se não viu o pessoal lá, o Madruga, o Rodite, o Zabuzeta, tem que mandar pra ela aí, porque, né, tem essa obrigação de ouvir os irmãos. É isso, então, né, vamos agora à leitura de e-mails. Só pra dar um aviso nesse canal de Top Blogs, ano que vem não tem pra ninguém, porque eu vou botar o Baixo Fim do Soco pra concorrer nessa parada, com um layout novo, que uma artista magnífica do exterior tá fazendo pra gente. O nome dela é Revska Ryoshen, e vai ficar muito bom esse layout novo do Baixo Fim do Soco. Eu acho que vai ficar bom, viu? Vai ganhar tudo. Tô botando fé nesse Leal. Vai ser um Barcelona da internet agora. Vai lá, Rebeca, o primeiro e-mail. Tá, o primeiro e-mail é: fala, socadores frontais de pessoas baixas. Eu sou o Bop da Macedônia. O melhor nome. Eu adorei esse nick. Bop da Macedônia. Não sei se isso foi uma coincidência, se você tirou esse nome do Bori Foda-se, ou se você é um fã de Alexandre Magno e suas estratégias de guerra. Se você for, toca aqui high five. Enfim, ele tem 22 anos e diz que é fã do Baixo Frente Soco há muito tempo. Aí ele fala: confesso que esse é o primeiro e-mail que mando e que não tenho podido ouvir o Baixo Frente Soco tanto quanto gostaria. Mas, quando soube que gravaram um cast sobre To The Moon, a.k.a. tudo que Heavy Rain queria ser e não conseguiu, tive que ir correndo escutar. Esse é o jogo mais lindo e emocionante que já joguei na minha vida, e no final estava chorando como se não houvesse o amanhã, sem nem sequer saber direito o porquê. Agora, graças ao cast de vocês, eu pude entender melhor tal acesso de emoção e boiolice. Ó, que legal, o Baixo Frente Soco funcionando como psicólogo também da galera. Fácil. Ajudando a galera a entender as suas questões existenciais. Que bonito isso. Vejam bem, socadores. Eu tenho um irmão autista desde o dia em que nasci. Ah, então ele tem uma história mesmo na família. Vamos ler, muito interessante. Um autismo de alto grau, de modo que ele só entende o básico da fala e não pode sobreviver sozinho, pois nem sequer sabe dizer quando está com fome, frio ou dor. Isso só para mencionar algumas das características mais fáceis de entender do autismo dele. Pois então, sendo uma pessoa próxima desse universo por tanto tempo, eu acho que, durante o jogo, consegui identificar algumas características em comum demonstradas no jogo, mas sem perceber. A maneira como a personagem olha, o olhar distante e por vezes hesitante, é exatamente como meu irmão fica de vez em quando. Talvez o fato de parecer não ter emoções, mas na verdade as tendo, só não podendo entendê-las ou expressá-las da mesma maneira que nós, é exatamente o que eu vejo em meu irmão quando presto maior atenção nele. Enquanto jogava, nem passou pela minha cabeça qual seria a condição dela, mas após ouvir o cast, de fato, todas as peças se encaixam. Agora tenho plena certeza que essa foi uma das principais razões desse jogo ter me emocionado tanto, mesmo eu não tendo notado isso conscientemente na hora. Pô, olha que interessante isso, cara. Tá, continuando. Eu digo que To The Moon é tudo aquilo que Heavy Rain queria ter sido, principalmente por causa de... bem, de tudo. Heavy Rain tenta ser uma experiência pesada e dramática de enredo e gameplay, mas falha miseravelmente quando entrega pra nós personagens vazios e incoerentes, justamente com uma história que, se pararmos um minuto pra pensar, é cheia de furos, esquisitices e coincidências exageradas. Filho do Ethan sendo raptado justamente na hora em que seu pai despirocou, por exemplo? Já To The Moon tenta apenas ser uma experiência simples e bela, não muito ambiciosa, mas absurdamente bem feita, com os personagens mais humanos já feitos em todo o universo gamístico. Em nenhum momento eu senti que forçaram a barra com qualquer um deles, mas sem nem sequer um centímetro. Todos agem, falam e pensam como pessoas reais, sem ficarem presos a nenhum estereótipo e mostrando suas qualidades e defeitos. Isso é evidenciado principalmente pelos personagens principais. Tanto Eva quanto Neil mostram um lado da sua personalidade para depois mostrarem o outro. Vemos que Neil, no começo, parece ser apenas um engraçadinho meio babaca, enquanto Eva é delicada, bondosa e educada. Mas, conforme o jogo vai avançando, vemos como Neil se compadece da história de vida de Johnny, enquanto Eva está mais preocupada em terminar o serviço como foi pedido do que com o seu próprio cliente. Essa transição ocorre muito gradualmente, de maneira que nos faz acreditar, pelo menos a mim, que essas poderiam ser pessoas de verdade agindo nessa situação, caso ela fosse possível. Pois assim somos nós, humanos. Temos várias faces, crenças, maneiras de agir e etc., conforme as situações da vida se apresentam para nós. Ninguém é unidimensional nesse mundo, e To The Moon é o melhor exemplo de multidimensionalidade que já vi em um jogo até hoje. Espero que mais e mais desenvolvedores possam aprender em como possam aprender a como criar seus personagens, de modo que tenhamos razões quase reais para nos importarmos com eles. E no final, ambos se mostram como pessoas de bom caráter e coração, mesmo sendo tão diferentes. Bom, é isso aí, vou ficando por aqui. Antes de me despedir, gostaria de deixar o link para a compra da Original Soundtrack do jogo. 50% de todas as compras dessa da trilha sonora vão para instituições dedicadas a autistas. E eu, mais do que muita gente, sei o quanto isso é importante. Queria lhes pedir encarecidamente para que divulguem o link no site de vocês. Aí ele colocou aqui o link, vai estar aí no post para vocês ouvirem. E até mais, e podem ter certeza que vou ouvir todos os baixos frentes de socos possíveis e imagináveis a partir de agora. No quesito podcast de games, vocês são os melhores. Cara, que muito obrigado ao Bop da Macedônia, o melhor nome. Acho que esse foi um dos melhores e-mails que a gente recebeu até hoje, se não o melhor. Tá? Nossa, muito lindo. O melhor, certamente, no que se trata de experiências fora do jogo. É uma história muito bonita, e realmente acho que esse jogo tem de tudo pra tocar essas pessoas que têm essa vivência familiar, né? Que tem uma vivência próxima nisso. Ele deu aí pra gente o link da OST. Eu nem sabia que tinha essa coisa do percentual. Quando eu comprei, eu nem me toquei nisso. É, eu acho que eu tenho duas até, porque quando eu comprei o Indie Bundle, veio junto. É, custa $5 canadenses, que é tipo 9,50, uma coisa assim. O dólar canadense é um pouco abaixo do dólar americano. Então é barato mesmo, fica lá por $5 canadenses ou mais, assim, você pode pagar quanto você quiser. Uhum. Então quem realmente puder ajudar, uma causa é muito boa, de fato. Eu nunca joguei o To The Moon, mas eu já me sentia tentada a jogar de tanto que o Ninja Inimigo fala. Mas agora com esse e-mail me deu muito mais vontade de jogar. É um bom jogo, excelente jogo, né? É uma excelente experiência. Jogo é, enfim, aí vai da definição de cada um. Mas é uma experiência muito boa. E aí se você se cativar com a história, realmente é excelente. Eu, por exemplo, gostei muito. E aqui a seguir tem um dos maiores e-mails que a gente recebeu, um dos melhores também, uma análise fantástica do jogo que o Max Sunday Guy nos mandou. E eu, cara, não vou ter como ler o seu e-mail inteiro, mas eu vou colocá-lo na íntegra, na postagem do episódio de To The Moon, e a gente vai linkar aí, etc. E ele chegou a citar aqui que ele escreveu umas 20 páginas de comentários sobre esse jogo à medida que ele foi jogando. Então já te faço o convite, cara, você ordena isso aí do jeito que você achar melhor e monta um texto aí pra gente publicar no site. É, fica aí o pedido. Já que a gente tá querendo sair dessa coisa de só publicar podcast mesmo, quem sabe a gente não começa assim, né? Então ele pediu pra que eu ou a Babs lêssemos o e-mail dele pra tentar imitar o sotaque. Então vamos lá, e em breve a gente saberá. Peraí, ele é da onde? É, mistura de... Eu não sei onde ele nasceu, mas ele fala que é Pernambuco, Paraíba, já foi pra um ponto de canto diferente. Então, tá. É um sotaque dele, cara. Não é um sotaque de lugar nenhum, é um sotaque dele. E outra coisa, ele tem o poder, o Max Sunday Guy, de congelar o tempo ao redor da voz dele. De modo que parece que ele fala devagar, mas ele não fala devagar. Ele fala numa velocidade normal, ou talvez até mais rápido que o normal. Mas de alguma forma, ele faz com que pareça que ele tá falando devagar. É bizarro. É bizarro. Então vamos lá. Eu quero ouvir ele falando. Saudações, funkeiros funestos, que escreve ao Max Sunday Guy. Espero que esse e-mail seja lido no ar pelo Ilaps ou pela Babs, visto que provavelmente vão ler imitando meu sotaque, 2 pontos D maiúsculo. Antes de tudo, ótimo trabalho com o podcast. Foi uma boa cobertura da esmagadora maioria dos tópicos que o jogo aborda. Quero deixar a minha opinião a respeito do jogo e acrescentar uma paradinha ou outra que é mais difícil de detectar na primeira jogada de To The Moon. Vou poupar-lhes alguns detalhes, pois escrevi umas boas 20 páginas de texto disperso enquanto jogava a segunda vez. Tenho o costume de deixar algumas folhas de papel embaixo do teclado para tomar notas das coisas que jogo e assisto. Ai, peraí, para. Deixa eu ler o segundo parágrafo. Vai, pode ir lá. Não, esse segundo parágrafo eu já cortei o e-mail dele quase todo, tá? Eu vou publicar aí, porque tem muito spoiler, etc. Ao contrário do e-mail do Bob, que era uma coisa assim bem... É só o máximo spoiler da sinopse do jogo, o do Max Sunday Guy tinha bastante spoiler mesmo, bastante conclusão sobre o jogo. Então eu prefiro não ler no ar pra não ter que obrigar o pessoal a pular a leitura de e-mails inteira, né, por causa de spoiler. Ah, tá. Mas bom, já que ele falou que esperava que o e-mail fosse lido ou por você ou por mim, o e-mail vai ser lido pelos dois, ó, beleza. Mega Mix. Deixa eu ver. Por todos os tópicos que aborda, To The Moon se tornou uma narrativa imperdível, não só em games, mas em termos gerais. Não me espantaria um dia sequer não saber que esse jogo se tornou uma experiência para novos autores. Nossa, eu tô lendo horrivelmente tosco, mas tudo bem. Afinal de contas, num mundo onde os roteiros de jogos são demasiadamente superficiais, ou infestados de furos, ou ainda mal traduzidos de sua língua mãe, o cara mostrou que é capaz de criar uma narrativa complexa e engajante, com diálogos enxutos e personagens bem definidos que exalam sinceridade a cada frase. Obrigado pela atenção, atenciosamente, Mac Sandegai. Que horrível. Cara, é assim, o sotaque dele não é nem de Pernambuco, muito menos da Paraíba, nem de lugar nenhum, cara. O sotaque dele é tipo o bode do Tanguinha Corp, que tem um sotaque só dele, que é uma mistura de caramba, Roraima com Rondônia, com Mato Grosso, com Rio, com Minas e tudo. Eu adoro sotaques. O Ghost Turbo, lá de Goiás, ele diz o seguinte: tinha medo do podcast de vocês sobre esse tema, pois na minha cabeça havia o risco de virar só trollagem, o que não acho que seria adequado para esse tema. Porém, depois que ouvi ficar com os olhos até machados, posso dizer que foi um excelente podcast. Cara, que merda, cara. Acho que a gente só sacaneia as coisas. Que sacanagem. Eu nunca tinha pensado no fato de que o autor poderia não conseguir se expressar tão bem caso essa história fosse transposta para outra mídia. Mas não concordo que o videogame seja a mídia ideal para To The Moon. A trama é curta e poderia ser adaptada facilmente em um longa-metragem, apenas tirando as partes de gameplay, que consistem em andar pelo cenário e resolver os enigmas. A trilha poderia continuar a mesma, mas veríamos as faces dos personagens e suas reações. Vocês pelo menos têm que concordar que pouco seria perdido e muito se ganharia se To The Moon virasse filme, e o melhor é que nem precisaria de um orçamento tão grande. Porra, o que Hollywood está fazendo no lugar para adaptar esse jogo? Ah, acho que estão fazendo mais um filme de bosta do Hitman. O problema do filme é que o filme você é só telespectador, você não participa, mesmo que pela forma de um avatar. Acho que daria pra fazer um filme tranquilamente. Não sei se você perderia um pouco dessa experiência de vivenciar, de estar lá dentro do universo. Enfim, é o que sempre, no mínimo, se perde quando você adapta uma coisa mais interativa como um jogo pra outra mídia. Mas acho que é plausível, sim. Acho que deveria... Acho que... Se eu fosse um estúdio pequeno, se eu fosse a Miramax, eu já tinha comprado os direitos desse filme, pra fazer um filme desse jogo. To The Moon pra mim foi uma surpresa. Eu esperava um jogo legal, mas ele foi mais do que isso. Um verdadeiro representante do atual paradigma dos games, que deixaram de ser apenas diversão e resolveram despertar outras sensações. Chorei nesse jogo, mas todas as lágrimas foram manly tears. Aí ele mandou uma imagem do Kenshiro, do Hokuto no Ken chorando. Suas lágrimas másculas. É isso, abraço pra você também, Arthur. Ai, gente, que lindo, eu quero jogar esse jogo. É beautiful. Vou caçar ele agora pra jogar. Tudo bem, o Léo Summer diz que concordou com o comentário inceptioniano do Ninja Inimigo sobre o Dr. Neil Watts e diz que ele parece não ter o mesmo controle da tecnologia que a Eva. O Léo Summer acha que jogos assim, que ficam abertos a interpretações, são mais divertidos. E cita como exemplo Yume Nikki, Diário dos Sonhos, que eu não faço ideia de que jogo seja esse, ok? E por fim, pede que a gente avise sobre os streams com antecedência, os streams que vocês fazem no Twitch. Mas não dá, cara, porque geralmente a gente decide na hora que vai jogar alguma coisa e coloca no streaming, então não é nada planejado. É uma coisa bem... Foda-se, vamos fazer agora. E faz. Por isso que não tem uma antecedência maior pra avisar, entendeu? Não é uma atração. É só um... Por acaso tá jogando alguma coisa e bota no stream também. Não é nada muito oficial, não. Mas pode vir a ser, né? Enfim. O Lourão disse que o filme Vanilla Sky tem a mesma pegada do To The Moon. Já viu, Rebeca? Já. Mulher adora esse filme, Vanilla Sky. Não, eu não gosto, não. Ah, você não gosta, não? Não desgosto, mas também não gosto. Acho um filme legal, tem uns questionamentos legais, mas não acho ele, assim, tipo, incrível. Eu conheço de mulher que gosta desse filme. Minha namorada, por exemplo, na porta do armário dela, quando ela era adolescente, ela escrevia um monte de nome de estação de filme, etc, né? Então, sei lá, Senhor dos Anéis, 2001, não sei o quê, frase do... uma frase que o Peter Parker fala no primeiro Homem-Aranha, tava assim, Homem-Aranha, 2002, um monte de coisa, e tinha ela assim, Vanilla Sky, Tom Cruise e a atriz, Demi Moore, sei lá, não lembro quem faz. A Penélope Cruz. Penélope Cruz. Mas pra quem gosta do Vanilla Sky, vale muito a pena pegar o filme original pra ver. O Vanilla Sky já é um remake hollywoodiano. Abre os olhos. Abre os olhos. Uma coisa assim, Procura no IMDb Open Your Eyes, que você acha? É um filme de uns 4 anos antes, 97. Não lembro se é espanhol ou mexicano. Eu acho que é espanhol. Ele tem uns questionamentos bem legais. Eu acho o final desse filme bem legal. mas eu confesso que não me cativou tanto. Vanilla Sky ou o... O Vanilla Sky, o Abre Los Ojos. O Abre Los Ojos é muito bom, cara. É, falar em filme, filme em espanhol com ojos no nome, tem o aquele argentino, O Segredo de Seus Olhos, do Ricardo Darín, que é fantástico. Então, se alguém não viu ainda, é recente, filme 2008, por aí. É um dos filmes mais fantásticos de vingança que eu já vi. É nível Old Boy, hein? Sem sacanagem. Caramba, vou procurar, como é que é? É O Segredo de Seus Olhos, é O Secreto de Tus Ojos, essas coisas assim. Vou procurar. Ó, já, tá vendo? Já pode abrir uma ramificação, baixa o Frente Filmes, olha. É, não, inclusive o episódio de Detona Ralph foi um dos mais baixados recentemente aí, era tá filme, vendo? Não era nem jogo. Vai, continua falando. Eu já falei, aí eu pedi pra você continuar aí com o Capitão. Ah, foi mal. O Capitão Planeta Valdir com um W. É. Ele escreveu Valdir com W. Diz que está extremamente orgulhoso do episódio de To the Moon. Olha só. Muito obrigado. Foi um excelente episódio mesmo. E o Macumba Árabe, ainda lá na rebarba do assunto do PlayStation 4, pergunta se, agora que o PS4 vai ter uma arquitetura de PC, as third parties ainda vão continuar se interessando em fazer exclusivo pra ele. Cara, acho que a resposta é muito simples. Eu acho que sim, porque se até hoje, que tinha aquela arquitetura impossível no PlayStation 3, o pessoal fez jogo exclusivo pra PlayStation, por que não vai fazer agora, que é muito mais fácil de fazer, né? Até porque se porque você... o motivo que eles fazem jogos exclusivos não é tanto pela arquitetura do console ser diferente de um ou de outro, é mais por questões de marketing mesmo, né? E se você parar pra pensar, não é que são... É questão de grana. É, empresas fazendo jogos exclusivos pro PlayStation. São empresas que só fazem jogo pra PlayStation. Santa Mônica, que é da Sony, Naughty Dog. É, então não é questão assim, são estúdios... A maioria são second parties, né? É, são second parties, não chega a ser third parties. Eu não consigo nem lembrar o último caso no PlayStation e no Xbox. Ah, no Xbox teve o Mass Effect durante algum tempo, né? Que foi exclusivo pra Xbox. E agora até o 1 já saiu pra PlayStation. E vai sair tudo pra Wii U também, provavelmente. Então, a maioria são second parties mesmo, né? A Naughty Dog começou como uma third party, provavelmente, mas depois foi incorporada à Sony, né? Já na época do Crash Bandicoot, etc. Acho que em 2001 foi incorporado, uma coisa assim. Então, são second parties mesmo, né? Então, a Capcom, a Konami, a Square, provavelmente não vão fazer jogos exclusivos pra PlayStation 4. Como na era da época do PlayStation 1, por exemplo, que os RPGs da Square só saiam pra PlayStation. Acho que não tá mais num universo assim. Até porque os caras perdem dinheiro fazendo isso. Mas, por outro lado, talvez ainda tenha algum resquício, né? O Metal Gear Solid 4, por exemplo, ainda foi só pra PlayStation. O Revengeance já tem pros dois. Se sair um Metal Gear 5, talvez... Pois é, só que aí... Mas essa que é a questão, né? No caso de Metal Gear, não se sabe ainda se o Solid, né? Se o Solid... Ainda vai manter o Solid como... É capaz da Konami manter o Solid como exclusivo do PlayStation e as ramificações, Rising e spin-offs que talvez possam vir como multiplataforma, né? De todo modo, mesmo o Metal Gear Solid, o primeiro, saiu pra GameCube, aquela versão Twin Snakes, né? Então, não é... E o 2 também, no mínimo o 2 saiu pra PC. Então, em console ficou só no PlayStation, mas acho que sim, acho que a Story Party, se alguma quiser fazer jogo exclusivo, não vai deixar de fazer agora, porque agora a arquitetura é PC. Vai deixar de fazer porque vai perder dinheiro se fizer pra um só e não fizer pro outro, sendo que o custo de replicação de você fazer pra mais de um é pequeno. Então, mas isso. É aquela coisa, né, como eu falei, a questão de marketing não, questão mercadológica. Se a Sony ainda quiser pagar milhões pra comprar a exclusividade de uma determinada franquia, de um determinado jogo, a empresa também não vai, dependendo da empresa, ela não vai recusar, né? Exatamente. Porque pro console, pra empresa do console, é vantajoso ter exclusivos de peso. Sim. Né? Então, eu acho que não vai, esse negócio de existir exclusivos não vai acabar tão cedo, não. É. Mas tende a diminuir, né? Mas sim. Acabar... Então... Sim. Então, Rebeca, vamos finalizar aqui. O nosso querido Pop da Macedônia mandou esse fantástico e-mail e citou Heavy Rain. Heavy Rain foi exatamente o que aconteceu nessa terça-feira aqui no Rio de Janeiro. E não à toa, né? Senti na pele eu, Ludobardo, Quilerazos, o Geeks, o Rio. A gente tava lá no debate do livro Jogador de Mil Fases, no teatro, no museu, perdão, Oi Futuro, aqui no Rio de Janeiro. Ai, queria tanto ter visto. Você perdeu, inclusive, o Rio, que ficou na rua 2 de dezembro. Eu vi o pessoal comentando, vocês tiveram que sair. É, a gente teve que sair pela saída dos fundos, por uma outra rua aqui no Alagoa, com brigada de incêndio acompanhando, porque, né, o segurança acompanhando, tava tenso o negócio. E faltou luz no meio do caminho, a gente ficou no gerador a maior parte do tempo. A iluminação caiu e quando eu fui falar sobre o meu artigo, falei no escuro. Depois caíram os microfones também, a gente falou no gogó. Aí a moça do evento chegou e falou: olha, pessoal, o evento já era pra ter acabado, tá? Mas assim, não tem como ninguém sair do prédio. A brigada não tá deixando ninguém sair do prédio, então é melhor vocês ficarem aqui mesmo e continuarem conversando. A gente saiu de lá 11 horas da noite, começou 7h30. Ah, mas deve ter sido massa, foi, né? Muito... E quando a gente saiu, como ainda tava meio alagado o Rio de Janeiro como um todo e não dava pra ir embora ainda, tem uma pizzaria ali do lado, que foi até a pizzaria onde a gente fez o Baixo Fã de Pizza. A gente falou: cara, será que a parmeta tá aberta? Chegou lá, tava aberto, mas foda-se. Pizza 2, e vambora. Então, um abraço aí pra todo mundo que passou por esse sufoco, em particular pro Chacal Sniper e o Axel Foley, que são dois ouvintes nossos que estavam lá e comeram essa pizza com a gente de novo. E um abraço aí também pro Dobado, Clerado, pra namorada dele, que é muito simpática. O Geeks, que é o como o pessoal chama, o Jovem Nerd Magro, né? Porque ele é cara igualzinho. Ian contou todas as histórias de RPG dele lá, o Ianco, que mandou o jogo dele, o Tribot, pra gente. Muito bom, cara, muito legal ter passado essa enchente com vocês. É isso aí, e até semana que vem com um novíssimo episódio do Batman Soco. Eu gosto de jogos. Muito obrigado, Rebeca, muito obrigado pela participação nesse programa. Fiquem aí com as meninas falando sobre a participação da mulher nos videogames. E um beijo pra vocês, Galerians. Selo Lilapso e selo Rebeca, tchau. Continuem ouvindo o podcast Em Nome da Lua. Chave que guarda o poder dos jogos. Pô, eu vou procurar minhas VHS de Sakura Card Captors depois dessa, hein? Muito bom. Né? E vou me libertar. Diversão também. Samus is under fire. She sent an emergency directive. Join the fight. Finalmente conseguimos, exatamente para esse 8 de março, não por acaso, Dia Internacional da Mulher. A ideia original era que só as meninas estivessem participando, mas aí elas me falaram que eu sou uma mulherzinha enrustida e me puxaram aqui. Meninas, vou começar fazendo uma pergunta bem direta. As personagens de jogos de videogame hoje em dia continuam estereotipadas, e eu já assumo que elas um dia foram, ou já tem um facho de luz no fim do túnel? Eu acho que elas continuam estereotipadas, mas sim há um facho de luz no fim do túnel, as duas coisas. Os jogos fazem parte do momento mágico da vida de qualquer ser humano, onde há a maravilhosa abstração. E lá deve ficar tudo que é bizarro e estereotipado. Então, eu acho válido. Eu acho que pode continuar assim, não precisa ter luz no fim do túnel, não. A Debs é a favor da estereotipação. Eu sou a favor, é a favor de tudo, cara. Da abstração. Tudo, né? Mulher tudo. Fruta na que... capa do jornal e na capa do jogo também. Isso, bota aí, bota mulher fruta. Mulher banana, mulher filé. Acho que mulher banana não ia fazer muito sucesso, não. Mulher abacaxi. Não existe mulher abacaxi, né? Não sei. Ah, com certeza tem. É só ela ter um cabelo ruim que tá certo. Ou moicano. Mulher milho. Oi. Já saíram das frutas e tem mulher filé pra ter mulher bacalhau. Não deve ter, sei lá, mulher caqui, mulher kiwi. Mulher bacalhau. É. Mulher kiwi. Lembra-se que tem mulher jaca, né? Que é uma fruta horrorosa. Eu tive uma professora que merecia o título de mulher pamonha. Olha aí, você está usando de um estereótipo. Peraí, eu preciso procurar o que é pamonha, gente. Eu não sabe o que é pamonha. Caraca, Paraguai, como assim? Não necessariamente existe no Paraguai, né? Pamonha. Não, não. Paraguai, olha, eu vou indicar pra você procurar no YouTube. Procura quanto você acha que custa essa pamonha. Caralho. Pamonha. Mas quanto curar? Genial. Cara, eu escrevi quanto vou e já tá. O resto já é quanto. Minha questão com estereótipos é antropológica. Se não fossem os estereótipos, né, nada poderia ser julgado aí ou ser catalogado como cultura. Tem que estereotipar. Eu discordo. Daria uma base, um alicerce pra fugir dele. É, você tem que ter um parâmetro, você tem que ter o que chamar de estereótipo pra poder falar, né? Isso daqui tá fora do estereótipo. Eu acho que o estereótipo existe por um motivo, no sentido de que se aquilo virou estereótipo, é porque de fato tem um fundo de verdade, senão aquilo não viraria estereótipo. Mas eu não acho que seja necessário você ter um estereótipo pra você poder criar um padrão cultural em cima dele, entendeu? O que em inglês se chama de damsel in distress. A Peach, a princesa Peach. É um ótimo exemplo clássico de damsel in distress. Inclusive é um exemplo clássico de personagem do nascedouro dos jogos. Donkey Kong, no caso, de 81. Começo de caracterização de personagens até mais humanos, né, em jogos de videogame. Não sei se a Miss Pac-Man já existia, mas enfim, não é o melhor exemplo. Um Pac-Man com um laço na cabeça. A Peach, por outro lado, faz exatamente esse papel, que é exatamente o papel da loura do King Kong. É uma mulher que está lá sequestrada pelo monstro, representado pelo macaco, precisando do seu cavaleiro de capa e espada, ou um encanador, enfim, pra salvá-la. Isso é uma construção literária das mais antigas possíveis. Coisa de século XV já tem quadro retratando esse tipo de coisa. Essa retratação de sexo frágil, né? Que talvez, a gente conversava isso outro dia, eu sou católico, tá? Mas eu não vou ficar em cima do muro em nenhum momento. É uma construção aqui, na civilização judaico-cristã ocidental, construção extremamente da Igreja Católica. Sim. Visando justamente a desfalecer a força que a figura feminina tinha em civilizações que eles chamavam de bárbaras, que eram civilizações em que essa coisa de divisão entre homem e mulher era nula. O trabalho doméstico, que é uma coisa que hoje essa cultura machista atribui à mulher, o trabalho doméstico era derrubar árvore pra ter lenha, era colher fruta, e isso aí era uma coisa comum aos dois sexos, até porque era uma luta por sobrevivência. É, tanto tem essas sociedades que não tem uma divisão muito clara, quanto tem uma porrada de sociedades que eram matriarcais. O Egito, por exemplo. É, exatamente. A gente tava até... Eu e o Pivoto mesmo, a gente tava conversando isso esses dias. Não tem nenhum Pivoto aqui, não. É, eu e o Ilapso, Sailor Star Podcaster. Porque vai estrear uma série agora no History, que é o antigo History Channel, que é uma série sobre os vikings, né? E, inclusive, uma das personagens principais, ela é guerreira. Ela é casada com o protagonista, que é um guerreiro, e ela também vai pra guerra com ele e tal. E a gente tava conversando sobre como nas sociedades antigas, pré-católicas, pré-cristãs, tinha muita sociedade em que a mulher, ela não só tinha um papel muito forte, como ela era, como a Belks falou, sociedades matriarcais mesmo. Os vikings, o papel do homem e da mulher era muito equilibrado. Nas sociedades celtas antigas, toda a religião deles era construída na figura de uma deusa. O deus principal do panteão deles era uma deusa. E as mulheres, as sacerdotisas, em muitas questões, elas tinham mais poder do que os druidas, que eram os sacerdotes. Muita coisa do que a gente herdou dessa questão de colocar a mulher em segundo plano, vamos dizer assim, foi herdada quando a Igreja Católica dominou a cena com seus preceitos. Não vamos aqui julgar se é certo ou errado, não vamos entrar nesse mérito aqui, porque a gente tá falando das personagens femininas, mas é fato que foi a Igreja Católica que colocou, inseriu esse patriarcalismo nas sociedades. No Japão, né, por exemplo, o homem trabalha, mas é a mulher que administra tudo. Apesar dela não fazer o trabalho braçal de ir até o trabalho, fazer aquilo tudo, mas ela cuida da base da família. Já cuida dele. É extremamente patriarcal, mesmo assim. Sim, mas de qualquer forma, lá ainda tem essa coisa de a mulher não trabalha, mas ela faz toda a estrutura da casa. Eu acho que qualquer lugar assim, todo mundo sabe que quem manda é a mulher mesmo, a última palavra do homem que é sim senhora, né? Claro. Essa coisa da cultura japonesa, eu não entendo muito, mas me parece que antes das restaurações, né, dessa abertura de portos, por mais que ela fosse patriarcal, ela era patriarcal no sentido de que o homem tem a força física, mas o pilar dessa força física, que seria uma força psicológica, é a mulher. E nas outras culturas aí que a gente citou, até se vê muito nisso. Tem algumas culturas que pra gente talvez não haja tanto estudo, né, porque a gente aqui, não, por padrão, não estuda essas culturas. As culturas muçulmanas, por exemplo, em que hoje, dependendo de que ramo dessa cultura for, você tem culturas poligâmicas. Eu ia falar politeístas, né? Mas são culturas também poligâmicas, né? Um homem só com várias mulheres, mas nunca uma mulher com mais de um homem. Mas sabe o que eu acho que eu já Mas existem sociedades, existem tribos, agora eu não me lembro se são tribos africanas, eu não lembro agora exatamente de onde é, em que existe a poligamia contrária. É uma mulher com vários maridos. Que faz muito mais sentido, porque você aí sim tá proliferando geneticamente com eficiência, né? Tudo bem que você pode fazer um cara só ter filho com 10 mulheres ao mesmo tempo. Isso. Do alto da minha ignorância, eu acho que tem muito mais coisa que é determinístico do cromossoma da mãe do que do pai, por exemplo. É verdade. O Y determina muito pouca coisa no código genético. Então, a menos que você só tenha filha, né? Quando você vai ter filho, o homem, eu acho que por mais que o homem é que determina o sexo da criança, né? Que sempre o pessoal fala, a mulher determina muito mais da herança genética, né? Porque o Y é um merda. Tanto que a variável universal da matemática é o X, não o Y. Acho que o que a gente quer dizer, assim, mais ou menos com isso, é que muita dessa questão de qual é o papel feminino e qual é o papel masculino que a gente herdou, foram de questões religiosas, questões sociopolíticas e tal, e não necessariamente por ser uma coisa intrínseca do homem e da mulher. O homem ser o dominador e a mulher ter a dominada. Que é uma coisa que, inclusive, eu acredito, assim, que às vezes o discurso fica meio de achar que é uma coisa intrínseca do homem ele ser machista. Eu não acho que isso funciona pra todos. Eu não acho que o homem tenha essa característica nele de querer dominar, porque a gente vê muito, tem muito homem machista e babaca, claro, mas tem muito homem legal e que não tem esse problema aqui. Tipo o Sailor Star. Tipo o nosso Sailor Star podcast. Isso é muito de criação também. Eu, por exemplo, fui criado só pela minha mãe, não tive pai, então a figura que eu tinha é uma figura materna. E acima dela, né, a figura que eu tinha era a minha avó, que criou uma porrada dos filhos, né, da minha mãe e dos irmãos dela, sozinha. Inclusive, isso me espantava, né? Quando, às vezes, tinha contato com colegas e amigos, enfim, que tinham famílias em que o pai era uma figura muito estritamente rígida, né? E que a mãe, às vezes, era até submissa, digamos assim, né? Eu sempre achei isso detestável. Mas isso é muito coisa de criação também, né? Às vezes, o cara que é assim, ele é assim porque ele foi criado pra ser assim. Tese, existe muito pouca coisa que é intrínseca. Quase tudo é uma criação cultural. Tanto que existem também muitas e muitas e muitas mulheres machistas. Lá no Paraguai, a cultura é muito machista, é ridiculamente machista, pra falar a verdade. Tipo, lá na minha casa somos vários, tipo, somos 5 filhos, o piloto sempre me sacaneia. São 3 meninos e 2 meninas. As 2 meninas temos que fazer tudo. Os dois mais velhos não sabem fazer porra nenhuma. Sério, se eles ficam sozinhos em casa, não comem nada. É tipo eu agora morando sozinho. Aí o caçula, tipo, ele cresceu com as 2 meninas, porque os dois mais velhos já estavam na faculdade e tal, foram embora de casa. Então o caçula cresceu com a gente, ele sabe cozinhar e tal, só porque ele viu a gente fazendo. Se não, cara, outro... Seria mais um. É, seria mais um perdido aí. Mais um perdido. A minha mãe, ela faz tudo. Eu praticamente cresci com um babá, porque a minha mãe e meu pai estão o dia todo fora. É, assim, ela não é das princesinhas de em perigo. Nunca foi, e ela não me ensinou a ser assim. Tipo, ela é porra louca e, tipo, vai em frente, siga seus sonhos e blá blá blá, né? Uhum. Mas assim, mesmo com essa ideia que ela tem, ela jamais vai deixar, assim, tipo, a comida ela que faz, não sei o quê, mas ela mandava, assim, meu pai pra fazer algumas coisas. E isso, ela já não era, tipo, não era machista. Mas mesmo pô, assim, tem uma amiga cara, minha muçulmana, ridículo, que a mãe dela, obviamente, né, por questões religiosas, culturais, faz tudo e tal. E são também 2 meninos e 3 mulheres. Ela não fala nada, não manda ninguém fazer nada. Aí essa minha amiga chega, bota o pau na mesa e manda todo mundo fazer as coisas. Chega pros homens e fala, ó, você vai lavar louça, você vai fazer não sei o quê, porque eu não tô pra fazer nada hoje, tô cansado. Eles fazem, cara, ela bota bronca. E olha que, pô, muçulmano não é muito fácil, né, de fazer. Não. E os pais dela são da Palestina, então, assim, são bem tradicionais e tal. Mas ela não passa saco batido, não. Realmente uma das primeiras personagens nesse começo dos videogames, década de 80, os pinballs, os fliperamas, eles eram espaços estritamente masculinos. Então talvez mulher não fosse lá jogar esse tipo de coisa. Ou talvez fosse em menor número. Eram espaços onde a maioria do público era um público masculino. Então os avatares, as identificações eram para com o público masculino de modo geral. Então isso gerava personagens femininas que fossem enobrecer os feitos do homem, né? Pra qualquer homem é muito bom você... fazer algo de bom pra uma mulher, ou pelo menos deveria ser. Então, princesas dos videogames de forma geral. O que que é a princesa? É o bibelô, né? É sempre aquela coisa intocável, assim. Ela tá quase no nível heaven, assim. O que a Lilith exatamente falou, é um prêmio, né? Ela é, em vez de um troféu, você ganha a garota. Sim, que é o troféu, né? O troféu é o beijinho da garota. Nesse começo do videogame, né, nos anos 80, o público era, na maioria, masculino. Hoje em dia tá um pouco mais equilibrado, né? Mas antigamente o público era em sua maioria masculino, e os desenvolvedores atores, designers, roteiristas eram a maioria masculinos também. Tinha poucas mulheres na indústria naquela época. Então, eu acho assim que as personagens, elas eram um pouco mais estereotipadas e mais clichês, não só pelo fato de ter muitos caras machistas, que isso realmente tem, sempre teve, sempre vai ter, independente do meio, não é só no mundo do videogame, mas acho que nem sempre é uma coisa mal intencionada, porque é difícil para um homem entender o universo feminino, né? Entender o universo da mulher e criar uma mulher, uma personagem que represente bem as nossas questões, que reflita as nossas questões, que... Então acho que muitas das personagens antigamente, elas eram um pouco idealizadas até por essa questão, assim, pelos caras não entenderem muito desse universo. Mas enfim, e aí essa questão da princesa também, é porque, e não só como um prêmio, mas é porque pela questão do cara se sentir corajoso, né? Eu estou indo resgatar a mulher indefesa. É uma questão de empoderamento, né? Vamos dizer, do homem também. Eu nunca enxerguei isso como uma relação de posse, né? Enxergava isso mais como uma relação de glorificação. É, mas eu entendo a sua perspectiva e concordo. Mas acho que isso ainda é uma coisa, pelo menos nessa época, anos 80, e acho que vai ao longo dessa década de 80 inteira, até pelas limitações criativas em termos gráficos, não chega a ser uma objetificação da mulher, né? O Zen Latiwei. É mais uma coisa de você demonstrar um sexo frágil. Eu acho uma objetificação, porque a partir do momento que você transforma a mulher num prêmio, você tá objetificando ela. Eu me posicionei mal. É objetificação, não é uma objetificação sexual. Ainda não. Ainda não tem como ser, né? Na verdade, por causa de limitações gráficas. Acho que até a Lara Croft não vai ter como ser. É, exatamente. Pois é, mas eu acho que, é como eu falei, eu não acho que seja uma objetificação, entre aspas, no por um machismo. Eu acho que, pelo menos, né, nesse primeiro momento, na Peach, nessas princesinhas, eu acho que eram homens fazendo jogos pra homens e homens que não entendem do universo feminino. Então, talvez eles não sabiam como representar, não sei. Ai, Bev, não sei, sabia? Porque essa não é uma questão cultural nova. Então, eu acho que talvez as pessoas que fizessem esses jogos não tinham a noção de que estavam colocando as personagens femininas numa posição de objeto. Mas é uma coisa, é uma ideia, talvez, com a qual eles já tivessem crescido e aquilo já tivesse introjetado. Então, talvez não seja uma objetificação proposital, mas eu acredito que seja, sim, decorrência de uma atmosfera cultural em que aquelas pessoas cresceram. Ah, sim, a herança cultural influencia, né? Mesmo que você não perceba, a herança cultural acaba influenciando, sim. Exatamente. Eu acho que sim, mas acho que não por isso deixou-se de ter personagens femininas fortes ainda nesse princípio, né? Nesses primeiros 15 anos, né? É, vou citar um exemplo aqui que a Lily vai gostar, por exemplo, Final Fantasy VI. Não chega a ter explicitamente um protagonista, tem, que é a Terra. A maior parte do jogo é em torno dela, né? Mas não é um jogo que tenha, né, aquela coisa nítida de que a protagonista é essa e o jogo é sobre ela e os outros são coadjuvantes. Acho que é mais sobre ela do que os outros, mas os outros, todos aqueles 12, né, 10 ou 12 ali que não são os aleatórios mesmo, né, que tem uns aleatóriozinhos, eles têm uma participação na história muito grande. E em particular a Terra e também a Celis, que em determinado momento do jogo ela ganha uma importância muito grande. Ela vira meio que a protagonista. Em função de coisas que acontecem no... Enfim, o jogo é muito velho, né? Enfim, meio que acaba o mundo lá e todo mundo separa e quando, né, volta o controle do jogador, a Celis é que tá né, no comando. E acontece uma série de tragédias com ela, etc. E elas duas têm meio que esse papel de protagonistas do jogo em vários momentos. E são personagens, do meu ponto de vista, extremamente femininas e extremamente fortes, né? E em nenhum momento elas... Muito! Né, não tem nenhum caráter de submissão, nem de donzela em perigo. Tem uma coisa que eu acho muito maneira em relação à Terra, que é não só ela é, vamos dizer, entre os principais, a mais principal, digamos assim, mas ela também é tratada dentro dos dramas femininos dela. Ela, por muito tempo, não sabe o que é amor, ela não é aquele estereótipo da mocinha apaixonada, ela não sabe o que é aquilo, ela tem hora que ela acha que tá sentindo aquilo, e tem uma parte do jogo, vou dar spoiler mesmo, que o jogo é velho, tem a parte do jogo em que ela fica junto com uns adolescentezinhos, umas criancinhas que são meio que desabrigadas, ela fica meio que fazendo papel de mãe. E é uma parte do jogo que você tem que fazer uma escolha entre ficar lá, a Terra tem que fazer a escolha entre ficar lá com aquelas crianças e adolescentes, fazendo aquele papel mais doméstico mesmo, cuidando deles, tem uma das adolescentes que tá grávida, ela tá ajudando a menina, ou voltar pro seu grupo e tentar ajeitar o mundo. E é um dilema que muitas vezes as mulheres se encontram na vida real. Sei lá, eu vou seguir minha carreira, ou eu vou ser mãe, eu vou cuidar da casa, ou eu vou pra rua, sabe? Eu achei muito maneiro retratarem isso isso num jogo, pô, é um jogo já antiguinho. Ah, mas os RPGs, se a gente... É um exemplo que eu sempre dou, quando eu quero dizer que a gente sempre teve, mesmo que em menor número, mas que a gente sempre teve personagens fortes na indústria, são... O exemplo que eu sempre dou são os RPGs japoneses. Tem muita personagem nesse estilo, tanto nos Final Fantasy, quanto Chrono Trigger, Dragon Quest, tem muitas personagens fortes, eu acho. E o Final Fantasy tem personagens ótimas. A gente tem a Lightning agora, por exemplo, no Final Fantasy XIII, que ela também é esse estilo de mulher, como você falou. Não é a mulher cujo principal objetivo da vida dela é encontrar o amor e viver feliz para sempre. Não, ela é uma mulher forte, ela luta pelo que ela acredita, ela briga de igual para igual. A gente tem a Hinoa, por exemplo, no Final Fantasy VIII, que geralmente os japoneses têm muitas mulheres, no, tanto nos jogos quanto nos mangás, animes, etc., que são aquela menininha doce, frágil, que fica esperando o cara chegar, né? Já a Hinoa no Final Fantasy VIII, não. É a Hinoa que chega no Squall no começo do jogo. Ela se apaixona por ele e ela que chega nele. Ela tira ele pra dançar na festa. Ela é muito decidida. E ele é um bucha também, né? Não, o Squall tá... Se ela não chega, não rola nada, né? O Squall é muito emo, tadinho. Ele tá Forever Alone, numa pilastra lá, pensando, nossa, ninguém dança comigo. Aí daqui a pouco chega a Hinoa rodando o dedinho pra ele, você vai dançar comigo, você vai gostar de mim, não. Ela puxa ele pra dançar. Essa maneira. É, ela é responsável pelo desabrochar dele no jogo, sabe? Esse verbo foi o pior possível. Desabrochar. Ela faz o Squall desabrochar. São exemplos de personagens que são femininas, mas que são extremamente fortes. E a Hinoa, em particular, ela não perde esse caráter de garotinha em nenhum momento. É uma adolescente. E em nenhum momento a Hinoa perde esse caráter de adolescente mesmo. Isso. Mas a Terra também tem muito disso. E aí o drama da Terra meio que se mistura com o fato de que, na verdade, ela tá buscando a identidade dela. E ela é uma humana adolescente, mas ela não é uma humana, de fato. Ela é um meio termo. Meio Esper. Com a evolução, as evoluções gráficas, nós tivemos as possibilidades da objetificação sexual, de fato. E aí sim entra o bastião dessa objetificação sexual da mulher nos jogos de videogame, que é a Lara Croft. Eu já não acho, eu já discordo. Cite 8 fatores pelos quais... Lara Croft é objetificada? Eu penso um pouco diferente. Não sei se eu tô certa ou errada, nem vem ao caso, mas não sei se é uma visão ingênua, talvez, ou não. Mas eu não acho que erotização ou sexualização necessariamente implica em objetificação. O que pra mim é uma mulher objeto, uma personagem objeto? É uma mulher que não tem qualidade ou característica interessante nenhuma, além de ser gostosa. Aí a Lara já pulava fora. Se for uma personagem que for reduzida a apenas ser gostosa e não ter nada de interessante além disso, aí eu vou concordar que ela é objetificada. Mas uma personagem como a Lara, que tem uma série de características interessantes, tanto para os homens quanto para as mulheres, eu acho que ela é erotizada sim, mas eu não acho que ela é um objeto. Até porque tem muita gente que diz assim, Tomb Raider fez sucesso por causa da Lara ser gostosa e por causa de todo aquele marketing em volta dela, né? Que tinha as modelos gostosos que iam nas feiras representando a Eidos, representando a personagem. Claro, esse marketing, ele foi um fator que influenciou, claro. Mas eu acho que se a Lara não fosse uma personagem interessante e rica, além disso, as pessoas iam se desinteressar do jogo rápido, sabe? Eu acho que só uma gostosa não segura um jogo. Então a Lara, quais são as outras características que eu acho dela que são muito legais? Ela é forte, ela é decidida, ela é independente, ela não cai nesse clichê da mulher cujo principal objetivo na vida dela é encontrar o amor. Que às vezes a gente tem até personagens que são muito bacanas, muito bem construídas, mas isso morre quando o objetivo da vida dela vira ser casar e ser feliz. E a Lara não, em momento algum ela precisa de um par romântico pra sustentar a trama dela. Ela, aliás, acho que a Lara nunca teve namorado, né? Talvez naquele em que ela é menorzinha. No Chronicles. É, então, ela teve um ou outro interesse amoroso. Até nas HQs dela também já teve um outro casinho dela. Mas nunca, assim, nunca é o objetivo da vida dela, sabe? O objetivo da vida dela é seguir com a profissão dela, é explorar as tumbas dela. Então, eu acho ela uma personagem muito, muito rica nesse sentido, muito interessante. E eu acho que foi isso que fez as pessoas gostarem da Lara e os homens gostarem da Lara. Não só ela ser uma gostosa peituda. Faz sentido, eu nunca tinha olhado a Lara sob essa ótica. A única coisa que eu não sei se eu concordo, mas é porque eu realmente não tenho dados pra isso, é se caso ela fosse só uma personagem gostosona, se isso não seguraria a franquia. Porque, por exemplo, na mesma hora que você falou isso, me veio à cabeça o Bayonetta. Eu realmente não sei o futuro da franquia Bayonetta, né? Se haverá um futuro. Mas, pô, a mulher não tem muita coisa além disso. Você vê que o Bayonetta, ele já não fez tanto sucesso, olha só, porque ele vai sair, o Bayonetta 2, ele vai sair agora só pra o Wii U, parece. E ele vai sair só pro Wii U justamente porque não vendeu tanto, sabe? Aí não saberiam se ia vender. Foi a Nintendo que salvou, pegou a franquia e falou, não, vamos fazer pro Wii U, porque senão não ia continuar, que não, as vendas, parece que as vendas não foram. Se eu estiver falando besteira, me corrijam, por favor. Mas se eu não me engano, foi isso que rolou. As vendas não foram suficientes pra fazer uma continuação, sabe? O fato é um jogo que não tem, entendo o pessoal que gosta desse estilo, eu gosto do estilo também. Não é um jogo que tem um diferencial tão grande que seja tão diferente, por exemplo, de Devil May Cry, ou de God of War, ou de Dante's Inferno, ou de uma porção de outros jogos. E a diferença dele pra esses todos é exatamente isso, é uma gostosona em vez de um cara gigante sem camisa. Agora, já o Tomb Raider, ele fez muito sucesso e vendeu muito bem durante um bom tempo, sabe? E porque era é uma premissa interessante, esse negócio da Lara explorar e viajar o mundo inteiro, tinha cenários interessantes, você se interessava por história. Eu, pô, me interessei em pesquisar sobre outras civilizações muito por causa de Tomb Raider, sabe? Quando tem a personagem gostosona, ou geralmente ela é bruta, vocês já viram, né? A gostosona bruta, ou ela é a gostosona super sensual, que dá em cima de todo mundo, tipo devoradora de homens, né? Uhum. A Lara não, ela não é nenhuma coisa nem outra. Hã? Essa minha opinião pode ser machista em si, tá? Mas eu sempre achei a Lara, em alguns momentos, muito meio assim, mulher macho. Entendeu? Talvez isso seja machismo da minha parte de achar que por ela ser mulher ela não devesse ter essa postura de mulher de ação. Enfim, talvez seja machismo intrínseco meu. Até porque eu interagi com essa personagem quando eu tinha 10 anos, 11 anos. Mas eu sempre achei que ela me passou sempre essa imagem de meio mulher macho, assim. Mas pode ser questão de costume também, como você tava acostumado a ver só os personagens masculinos atirando pra todo lado. Porque você vê que os maneirismos da Lara são muito femininos. A Lara não caminha, a Lara desfila, né? Super lei, assim, o jeito dela falar é todo elegante, com aquele sotaque britânico. Ela se expressa bem. Eu acho ela muito feminina, apesar dela ser uma destruidora de... Ela não é menina. A última coisa com a qual ela se preocupa é dar em cima dos homens e é arranjar um cara. E é o que a maioria das mulheres pede, assim, sabe? Não, a gente não quer ser representada sempre como o objetivo da nossa vida é arrumar alguém. Não, a gente tem outros interesses também, não só o romance. E a Lara, ela é assim. Eu acho isso muito interessante. Como ela é talvez um dos primeiros personagens que tem essa característica do querer ela ser exploradora e tal, é possível que, como o Ilapso tem essa sensação de que ela às vezes é meio mulher macho, talvez tenha sido necessário primeiro você ter uma antítese do que vinha tendo pra depois se fazer outras personagens que fossem uma síntese, que não precisassem ser mulher macho pra compensar o lado de ser gostosona. Ah, cara, a primeira vez que eu joguei isso, que eu vi o meu irmão jogando, né, porque na época eu acho que nem podia jogar ainda, porque eu era muito pequena. Eu achei ela foda. Porque, cara, ela chegava toda sexy, toda cheia de marra lá pra falar com as pessoas. Pô, eu achava ela sensacional. Eu não achava ela esse modelinho de menininha. Tipo, ela é toda sexy, né? Mas não é... Não é forçado, né? Ela é erotizada, mas não é objetificada. Eles quiseram unir o melhor dos dois mundos, né? Tipo, uma mulher que os caras gostariam de ter e que as mulheres gostariam de ser, talvez. Pode ter sido isso. É. E com sucesso. A grande questão em cima da Lara sempre talvez tenha sido essa coisa de ser peituda, né? Como ela é peituda, rola, ela é peituda, isso é ridículo. Hoje não é mais ridículo porque vivemos a era do silicone, né? 4 mil reais aí, né? O que não falta é pitanguinha hoje em dia. Mas, inclusive, hoje em dia tá se rompendo com isso, porque as personagens estão sendo menos peitudas. A própria Lara Croft agora passou a usar um sutiã tamanho 42, né? Não tá mais aquele 48 explodindo pra fora. É, o negócio não era só ela ser peituda, que ela sofreu do mesmo problema que N personagens femininas sofrem hoje em dia, que são, sei lá, os ângulos em que ela é mostrada. Não é simplesmente aquela personagem lá na dela que é peituda. Não, sempre mostram os ângulos excessivamente sugestivos, assim, desnecessariamente sugestivos. Sim, a cinturinha dela é um pilãozinho, né? É. A cinturinha dela ficava puta. Mimimi. Mimimi. Não, sério, eu ficava puta, porque, pô, mó corpo saradão e essa cinturinha não dá, cara. cara. Isso não é demais. Ah, pra ser sincera, nunca me incomodou, não. Eu sempre vi essa erotização mais como isso, assim, os caras querendo unir os dois mundos, assim, uma mulher gostosa, que é um colírio, que os homens gostam de ver, não tem problema nenhum nisso, e mas ao mesmo tempo com qualidades de uma mulher forte, independente, interessante. Uma coisa mas... assim. Jogo, o personagem é humanoide, bem melhor que o personagem seja bonitinho, tanto homem quanto mulher, do que um cara feio, sei lá, eu sou... eu prefiro... Se for pensar assim, realmente os personagens mais recentes, pelo menos, de jogos de videogame não são caras horrorosos, né? Tirando o Mario, que é um bigodudo estereotipado, o Drake do Uncharted é um cara bonitão, o Dante lá do Devil May Cry também tem aquela coisa lindo. Do fetiche. Aí, a Rebecca se amarra. Ele é lindo, adoro. Mas eu gosto mais do Virgil. O Chris os caras do Resident Evil, de forma geral, né? O Chris, o Leon. O Leon, então, as mulheres pira, né? Nesse cara, né? É verdade. Adoro. Eu só cortaria o cabelo dele, mas adoro. São caras que estão lá prontos pra ação e, por acaso, são bonitos pra caramba também. Não, por acaso. Mas eu acho que isso é meio o efeito 007, né? O 007 é sempre assim, o cara é bonitão, mas que ele é super inteligente. A questão não é ele ser mega forte, mas é porque ele é tão habilidoso que ele consegue se safar de várias situações. Vocês acham o cara, o de agora, bonito? Porque eu só vejo mulher falando que ele é feio. O Daniel Craig? Cara, ele acho que tem momentos. Mixed feeling, né? Sim, né? Cara, eu acho ele sexy no papel, mas eu não acho ele bonito. Eu gosto desse ator, mas não gostei dele nesse filme. Não gostei. Ai, eu adorei. Não, cara, eu não consigo gostar dele nesse filme. Cara, é muito feio, cara. Cara, não é feio. Eu não acho ele feio. Mas eu acho ele feio. Ah, é, pra ser o 007 ele é feio. Era o Pierce Brosnan, que é o, porra, o maluco todo elegante, não sei o quê. Antes era o Roger Moore também, que era uma galanzão. Antes era mais ainda, que era o Sean Connery. Não, o melhor de todos era o Sean Connery, cara. O Sean Connery não é igual. Sean Connery é o wife beater, você sabe, né? Ele bate em mulher. Sério? 007, novo, não, não, não destrói, não destrói minha vida, não destrói minha imagem dele. Eu tô sério, o Sean Connery é mó wife beater, cara. Cara, eu não sabia. Caraca. Cara, você tá quebrando a minha infância pra ti. Ele batia em mulher. Cara, nossa, destruiu a minha infância total. É. Eu amava ele. Eu também. Até agora, até 5 segundos atrás eu amava ele. Sim. Caraca, Ramirez. James Bond. Ele tem orgulho disso, parece, né? Ele é meio bizarro essa parada. Que isso? Babaca. É, não, ele deu uma entrevista na Playboy, a revista Playboy, foi em 60 e pouco. É que ele falou assim, amarradão, ah, tem que bater, tipo assim, não lembro exatamente o que foi, mas foi algo do tipo, ah, tem que bater em mulher mesmo, né? Sabe como é que é? Tipo, aquela opinião ai, bem... Que horror. Cara, não, vou pesquisar isso direito. Eu vou arrumar pra vocês a entrevista dele, mas é tudo bem, era outra época. Não, tudo bem que não, também não justifica, não, né? Mas, não, também não justifica. Acho que não, mas... Enfim, não sei também até que ponto não foi pra fazer marketing isso, enfim, mas ele tem várias histórias. Ele tem histórico de ser esquentado. Então, assim, não é que ele bate em mulher, ele bate em todo mundo. Em particular, não. Ele bate em mulher também, mas ele é mó wife beater do caralho. Eu tô no programa, eu tenho que destruir a impressão de alguém sobre alguma coisa, né? Esse é, cara, que triste. É o destruidor da felicidade alheia, né? Porra, Sailor. Tô levando a verdade, assim, eu sou um emissário da verdade. Ainda tá rolando uma busca pelo personagem perfeito, porque já foi a princesinha, já foi a completamente puta, já foi o soldado bizarro, e agora tá chegando mais ou menos numa mulher possível. Vai ter a síntese. Está tendo as sínteses. Naquela época em que o Tomb Raider tava sendo lançado, em que a Lara vem com o peitão, não muito depois, o Resident Evil vem com personagens femininas, a Jill, a Claire, a Ada também, e as outras, de forma geral, que são mulheres, são soldados, né, todas elas ali, a Claire, enfim, tá, foi colocada numa situação que não tinha nada a ver com ela. Mas a Jill, etc, são soldados, são mulheres, e não tem aquele corpão. Tudo bem que a Jill, não. Se não me engano, no, mas é só no 3, né? No 1 ela usa calça, inclusive, né? Não é uma coisa, é uma calça larga. Ela usa a roupa militar, é né? Roupa de soldado. Tudo bem que os gráficos de PlayStation 1 não eram a melhor coisa do mundo, mas ela não é sexualizada, nem nada disso, e é uma personagem que é um ícone. Tudo bem que o Resident Evil 3, ela vem lá de tomara que caia, saia, até pra romper com a imagem do soldado que talvez ela tenha criado no primeiro jogo. Mas não vem com essa apelação toda sexual que talvez Tomb Raider teria, possibilitaria o homem ver a Lara como esse objeto, né? A Jill talvez rompe um pouco com isso, né? E é uma franquia de extremo sucesso também, então são personagens que puxem bastante pra esse lado. O grande problema também é que, como vocês já deixaram evidente, não tinha tanta mulher roteirista, então não dava pra ir muito a fundo nessas personagens. Isso. Mas engraçado, você falou da Jill, aí eu lembrei, a Jill é uma das personagens mais citadas quando você pergunta pra uma mulher qual ela acha que é uma boa representação feminina nos games. Eu fiz um pseudo estudo antropológico do Instituto Datababs no Crossover. Aí eu pedi pra algumas leitoras e amigas nossas darem depoimentos, né, falando isso. Quais personagens elas achavam que eram boas representações femininas nos games, só pra ver, né, o que saía. A maioria massiva citou a Jill. Sério, a maioria. É porque ela é quase uma mulher normal, né, assim, tipo, ela não é nem tanto a atriz pornô, nem tá no nível tomboy, assim. Ela tá tipo ali, feita, no limiar. Né? Do Mirror's Edge, que é bem tomboy, assim. A Celeste do Mirror's Edge também. Ela é tomboyzaça, né? Ela parece uma menininha de 15 anos que gosta de rockzinho e vai pro shopping. Então, acho que combina com a temática do jogo, né? Me deixa com raiva esses jogos que... sei lá, no caso de Mirror's Edge, se fizessem umas personagens com um mau peitão e tal, cara, aquela mulher nunca poderia estar naquele, fazendo aquilo. Ia doer, né? Ia doer, cara. Isso é uma coisa que me deixa com muita raiva. Nosso ouvinte gordinho, que tá quase comendo mulher aqui, que não sabe, né? Se você um dia tiver uma amiga peitura, pergunta pra ela, mas se ela pula de um lugar muito alto, quando cai, não. Dói, porque balança. Gente, correr é uma atividade impossível. Não pode doer. Gente, dói na alma, gente, sério. Vai no âmago. Tem uma amiga minha que ela ia pra academia e pra correr colocava duas camisas. Uma pra apertar por baixo, né? Pra não balançar. Dois e a tops, outra por né? cima, dois tops, exatamente. Pra segurar, pra não machucar. Porque, cara, deve doer. Você que é um rapaz aí esperto, você tem saco. E o saco se balança, dói. E ele é pequenininho. É um exemplo que eu uso, cara. É um exemplo que eu uso. Tenta correr pelado. Porra, cara, é devastador, cara. É agradável. Agora imagina aquilo, mesmo se a mulher tiver um peito pequeno, né? Se for comparar com um saco, é grande. Então, dói. Deve doer, com certeza dói. Mas, filho, eu tô falando pra um monte de ouvinte gordinho que deve ter mentites, né? Então eles sabem que dói. Eles sabem. Cara, é só jogar Dead or Alive. Pronto, vai ver. Dead or Alive, tanto, né? Puxa tanto. Então, é. Pois é, deve doer. Mas a Dead or Alive é tipo Dragon Ball Z, né? Quando, por exemplo, o Goku entra naquela câmara de gravidade nula, sei lá. Porque não tem gravidade ali, né? Os peitos balançam igual gelatina, eles vão... Balançam em direções inimagináveis, inclusive. É. E você vê que não tem peso, assim, eles meio que flutuam. Como rola aquele destaque, assim, mulher pulou peitos, né? É, pois é, não, e são, inclusive, são de hélio, né, os peitos dela. Pois é. São balões de hélio ali, né? Eles não têm peso, eles ficam flutuando, bom. Porque aquele silicone do Dead or Alive, ele ainda não existe pra ser comercializado, tem. Ah, foi experimental. A Faith do Dead or Alive, voltando nela, ela entra no que a Bel que estava falando da antítese, que é um processo natural, assim, as mídias, eu acho que todas passam por esse processo. Primeiro rola uma representação, e aí tanto do homem quanto da mulher. Primeiro os personagens começam com uma representação rasa, superficial, do clichê, depois passa a ser aquela representação idealizada, quando as pessoas ainda estão entendendo, né, como humanizar o personagem, vamos dizer assim. E aí depois a gente começa a ver personagens realmente mais maduros, mais humanos. E aí a Faith, eu acho que ela entra nisso. Porque é o caso de personagem bem coerente com a proposta, né, que ela tá inserida. Uhum. Porque eu acho que a questão, assim, o pior pra mim é isso. É quando não é coerente com o universo, sabe? É isso que me irrita profundamente. É uma das coisas que me irritam profundamente nesse assunto. Como vocês citaram, Dead or Alive, tipo, não dá... É um jogo pornô, quase, né? É, quase isso. É um pornô de biquíni. No caso da Lara, é tranquilo, porque, tipo, sei lá, ela é peituda, mas eu acho que ainda tá num padrão aceitável. A roupa dela é ok. Ela não tem culpa de ser peituda. E ela não sai fazendo, sei lá, não é tipo Mirror's Edge, que é praticamente um jogo sobre parkour, né? A gente tá pra ver ainda como é que vão tratar a Lara agora com esses avanços gráficos em que você consegue colocar física nos peitos. Eu acho que não, não vai ser nenhum exagero do tipo, porque... A temática do jogo novo é diferente. Agora, quando o programa sair, já saiu o jogo, né? O jogo vai ser dia 5. Já. E o programa será lançado no dia 8. Então o jogo já vai ter sido lançado, etc. cara, eu acho que vai ter uma temática diferente, até porque eles já vão começar, e aí até um tema que eu gostaria de falar com vocês, já vão começar a tratar temas muito mais pesados, que é tabu mesmo. Tabu no universo feminino, né? É, tabu ainda na sociedade, porque tem uma insinuação no Tomb Raider novo, uma insinuação de uma tentativa de estupro contra a Lara, que foi amenizado, inclusive. Não mostra nada e nem fica evidente se houve ou não, provavelmente não. Não foi amenizado, não foi. As pessoas é que entenderam errado, sabe? As pessoas viram só uma parte daquela cena e já foram pulando pra conclusão de que ia ter uma tentativa de estupro concretizada, teve, sabe? Um assédio, né? Vamos ser mais... O que houve foi com certeza houve um assédio à personagem que, porra, sabe se defender muito bem, então não deve ter tido grande problema com o fudido. Mas é uma coisa que ainda é um tabu. Você sempre vê o lado bom da coisa, né? Já aconteceu alguma merda, o Bowser já sequestrou a Peach e aí vai lá o herói salvar. Mas você nunca vê o lado, na perspectiva feminina, ou pelo menos eu não sei de um exemplo, é que você veja esse lado, a perspectiva feminina, você está na pele da personagem feminina e passando por esse tipo de situação desconcertante, pra dizer o mínimo. Eu acho esse tipo de iniciativa assim, simplesmente genial, sensacional. Porque a maioria dos homens não para pra pensar nisso, né? Não é um medo masculino. No geral, os caras não saem pensando, Deus me proteja pra não ser estuprado hoje. É, eu vi uma estimativa de que uma a cada 6 mulheres sofre algum tipo de abuso sexual. Já virá a sofrer no futuro, enfim. É, sofre ou sofrerá. E pra homens isso seria 1 pra 33, assim. Eu acho que é mentira, porque eu não vejo nenhum homem sofrer abuso sexual. Cara, eu acho que depende do país, né? Talvez tenha um país que aconteça com mais frequência, mas 1 pra 30... É como diz naquele texto que eu coloquei, 1 pra 33 já é um número tenso. 1 pra 6? É absurdo! E aí a gente vive, todo mundo sabe, a gente vive numa cultura de culpabilização da vítima em várias situações, e o estupro não é exceção. Pois é, a vítima tava de é saia culpabilizada. Curta, né? Tava pedindo. Pediu. É, tava nessa rua à noite, tava pedindo. É. Não. Não tem coisa mais babaca do que falar isso, sério, gente. Pois e aí aparecem 30 mil piadas sobre esse assunto, e aí quando se reclama, não, pô, mas era só uma piada. Só que essa piada vem de uma construção cultural que, em outro ponto, em outra instância, culmina nesse monte de personagens que são retratadas com uma bunda enorme, um peito enorme, em ângulos esquisitos, e você só tem aquilo. Então, eu acho perigoso a cultura de só ter esse tipo de representação, ou quase que só ter esse tipo de representação. Tem jogo que só tem personagem feminina assim. E eu acho perigoso porque reforça uma ideia muito nociva que a gente já tem arraigada na sociedade. O bom da gente tendo tanto roteiristas femininas e masculinas no mesmo time, porque nunca é um roteirista só, né? É sempre um time de roteiristas. Tendo um time misto, isso é legal, que tanto os personagens masculinos quanto os femininos vão ser mais realistas e vão refletir mais as questões tanto de um quanto do outro. Aí voltando nesse novo Tomb Raider, por exemplo, a roteirista dele é uma mulher, a Rihanna Pratt. Mas não escreve igual a Rihanna cantora, escreve a grafia diferente. Ela é roteirista e ela inclusive fez um jogo que eu adoro, que é o Heavenly Sword. Ela também escreveu, e a Nariko é uma personagem incrível, que eu também acho. E eu acho que a Rihanna Pratt, ela sabe colocar muito bem nas personagens as questões que a gente enfrenta. E esse negócio da Lara sofrer lá o pseudo abuso, que ela não chega a ser consumado, eu acho isso uma coisa importante de tratar nos jogos, porque até como vocês estavam falando, até pros caras sentirem um pouco, sabe, os problemas que a gente passa. Os caras sentirem não, mas terem uma noção, assim. É uma coisa realista. Ela não colocou isso como um exagero ou como pra chocar, apenas como, olha, mulheres passam por isso. Ela tá numa ilha sozinha com um monte de homens, e isso é uma coisa que seria passível de acontecer. Mas ela vai lá, enfrenta o cara, ele só faz que vai passar a mão nela, uma coisa assim, mas ela na hora dá um nocaute nele, sei lá, sabe? Não chega a ser, não chega a ser uma cena chocante. Mas isso é uma questão importante de tratar, né? Rola um pouco daquelas coisas assim de o jogo influencia os jogadores, o menino gordinho lá que tá quase pegando mulher, vai se sentir influenciado por isso, e aí não vai tratar a mulher daquele jeito, não sei o quê. Tipo, sei lá, eu acho que o garotinho que tá lá passa mais tempo com o jogo do que com a mãe dele, com a irmãzinha dele, ele vai ver aquilo e vai pensar assim, poxa vida, que chato, né? De repente eu posso tentar alisar a garotinha e ela vai me dar uma porrada. O que na real, assim, acaba sendo sendo útil, né? Era o que você tava falando. Ah, é. Talvez isso fosse legal porque acaba educando um pouquinho, assim, né? Para os caras pensarem, poxa, talvez isso possa ser muito chato. Ou esses joguinhos que tinham antigamente, que você tinha que arrumar uma namoradinha e você respondia várias perguntas até você conseguir pegar a garota. Ainda tem vários desses Newgrounds, sei lá. Vocês chegaram a jogar isso? Não. Eu cheguei. Aquilo ali, eu achava super legal. É, eu acho importante, assim, todos os tipos de questões serem tratadas e abordadas, sabe? Eu acho que a gente tem que abordar todas as opções. Eu acho que quanto mais opções a gente tem, mais inclusivo fica. Eu não acho que a questão é eliminar as personagens gostosonas, clichês, e fazer apenas personagens humanizadas. Eu acho que a gente tem que ter de tudo. Concordo plenamente. É, a única coisa que a gente tava conversando antes, que a gente acha que tem que ter, é uma proporção mais equilibrada, né? Então vamos ter mais personagens realistas também. Não vamos tirar as gostosonas clichês, vamos ter mais realistas também. E mais protagonistas, né, forte, né? Porque se a gente for pesquisar, a gente tem muita personagem bacana e bem construída. Só que elas nem sempre são faladas, ou então geralmente são personagens secundárias. Eu acho que isso já melhorou muito, porque, por exemplo, melhorou pra caramba. Dead Island. Verdade, eu joguei com a Japinha lá. Ela manda muito, cara. E é o típico de mulher, assim. Ela não é forte, ela é habilidosa. Ela manda muito bem com lâminas e não sei o que lá. Então, o lance dela é atacar de forma precisa. Pô, é a cara de uma mulher. A mulher não ia fazer uma coisa que precisasse de muita força. A mulher não ia tancar alguma coisa. A mulher é mais fraca. É normal isso, né? Estereótipo. É. Se a gente for pesquisar, tem muita personagem bacana. Uns exemplos que eu sempre gosto de usar, por exemplo, são as personagens do universo Metal Gear. The Boss. Não, a The Boss, a Meryl, a Eva. Tem vários tipos de mulher ali representadas naquele universo e todas muito bem construídas. A Boss, maravilhosa, né? Sempre que... Ela é sempre usada como exemplo de mulher forte, que ela é um soldado. Ela é o máximo. Ela é o máximo. E inclusive, ela é o pivô de todo aquele universo. Eu? Ela é o pivô. Ela é o pivô. Quando tem um contexto que torna aquilo coerente, como fica legal. A Eva, por exemplo. A Eva é a gostosona do universo Metal Gear. E até porque ela é uma espiã, que é aquele tipo de espiã que é pra seduzir os caras e conseguir informação, assim, sabe? O que é muito interessante dela é que se você presta atenção nos detalhes dela, nas conversas do codec, ou se você leu a ficha dela no menu do personagem, você vê que isso é justificado no próprio jogo. Tem uma ficha médica dos personagens no Metal Gear Solid 3, que você pode acessar pelo menu, né? Aí se você vê o menu da Eva, tá descrito lá que ela fez cirurgia plástica, que ela colocou silicone, que ela não sei o quê. Então você vê que ela ficar gostosona fez parte do trabalho dela. Ela foi se construindo daquela forma pra ela poder fazer o trabalho dela direito, sabe? Pra ter vantagem. Durante todo o jogo, você acaba caindo tanto o Snake, que é o personagem, quanto você cai na manipulação dela e você, enquanto jogador, você acredita que no final, eu vou dar o spoiler aqui, mas foda-se que é um jogo antigo. Você acredita que no final eles vão ficar juntos, porque vai se construindo um romance ali. Você acredita que ela tá se apaixonando por ele, que não é só uma manipulação, sabe? Mas no final ela não fica. Ela vai até o fim com a missão dela. Então uns pegas sinistros lá, até com música sensual, com vinho, em frente à lareira e tal. Eles dão uns pegas e no dia seguinte, quando o Snake acorda, ele tá sozinho e ela deixou uma mensagem de tchau pra ele, sabe? E levou a missão dela até o fim. Aí outra coisa também que eu acho, a Meryl, ela é uma das personagens mais bem construídas pra mim. Porque a Meryl, ela é um soldado, então ela não é espiã. E ela é meio bruta, tanto nas atitudes quanto no corpo. Ela se apaixona pelo Snake, mas eles também não caem no clichê de fazê-los ficar juntos. Eles terminam juntos no final do primeiro Metal Gear Solid, parece que eles vão ter uma vida de felizes para sempre, mas quando vem o Metal Gear Solid 4, você vê que eles não ficaram juntos, eles se separaram. São pessoas que não conhecem outro universo a não ser a guerra, então são pessoas que não aprenderam a se relacionar, sabe? A Meryl dá a entender que isso foi uma coisa que atrapalhou o relacionamento deles. E eu achei isso tão realista, eu achei isso tão legal. E ela mesma, e você vê que foi uma decisão dela, ela mesma decidiu que que não valia a pena investir naquela relação, que ela viu que ele não conseguia se abrir, sabe, que não ia dar certo, e ela mesma saiu fora. Tem outra personagem também que é a Naomi, a ela também não fica com ninguém, coitados, né, todos têm pensando bem, todos têm problemáticas, é. Mas assim, são questões realistas, sabe. Aí a Naomi, ela tá sempre muito focada em desenvolver a pesquisa dela, fazer as coisas que ela tem que fazer. Eu lembrei também, voltando na Jill, que a gente tava falando, as personagens de Resident Evil, eu acho que elas são bem construídas por causa disso também, elas são muito realistas. Esse é exatamente o ponto importante, elas são humanizadas a esse ponto, de você conseguir relacionar essas personagens com pessoas que você conhece de verdade, elas serem características de mulheres que você conheceria na vida real, coisa que a mulher do Bayonetta, por exemplo, não tem. Mas eu acho a Bayonetta uma grande sátira, assim, sabe? Eu acho. Não, sabe outra sátira que acontece também? Outra ironia? Com a questão da própria objetificação. Porque ela tem um namorado, o atleta principal do time, mas tem um momento do jogo que ele é mordido e vai virar zumbi, e pra salvá-lo, ela, tipo, corta a cabeça dele, ela leva ele pendurado na saia como se fosse um chaveiro, sabe? E ele é tratado como um objeto o jogo inteiro. E ele não tem voz. Toda vez que ele quer falar, ela dá uma cortada nele e faz o que ela quer, sabe? E foda-se a opinião dele. E se for pegar, porque tem sempre essa coisa de achar que é a mulher coitadinha, de não sei o quê. Mas quem toma a decisão é a mulher. Se a mulher quer pegar alguém, ela vai fazer uma coisa, o cara vai cair na dela. E se não cair, é porque ela fez errado. E aí acontece exatamente isso, né? Porque, na verdade, o objeto ali é o cara. Faz sentido. Faz a decisão final da mulher. A Tilly, geralmente, ela é mais espertinha do que o jogador. Porque o jogador é sempre um cara idiota, babaca, sem cérebro. O estereótipo é esse. É. A gente só falou de mulher que é muito braba e que ela manja das putarias e tal, que tem no Street Fighter a Ibuki, que ela é extremamente gostosa e extremamente inocente. A ninja. Ela tem até o pet. Ela tem o Don-chan, cara, que é muito fofo. E você vê que ela é muito inocente quando ela morre, porque ela grita o nome dele. Don-chan! Ela é isso que ela grita? Pro pet dela. É, ela pede ajuda pro gostinho dela, entende? Tipo, ela é extremamente fofa. Ela tá completamente fora da personagem, tem. Uhum. Mas acho que é porque é outro clichê, né? A menina gostosona e infantilizada ao mesmo, né, tempo. É. Ela nasceu gostosa, ela não tem culpa, entendeu? Ah, é que nem a Mai Shiranui. É, até hoje eu não entendo como ela luta, assim, sério. Ela deve ter aquele problema de saúde que a pessoa não sente dor, que eu acho que ela não aguentaria, assim, de verdade. Primeira pesada que ela tomar nos peitos ali, não levanta mais, né? Cara, o primeiro pulo que ela desce ali, ela não aguentava mais. É verdade. Que ali realmente é do tipo que dói mesmo, que é grande. Vai ver ela pula segurando também, né? Não ia ser muito prático voltar, não, né? Mas tudo bem. Mas eu acho assim, os jogos de luta geralmente tem, né? São os que mais tem personagens clichês estereotipados por pixel quadrado. Eu não sou contra esse tipo de fantasia, assim, sabe? Eu acho que tem lugar para as personagens realistas, mas tem lugar para fantasia também. O videogame também é entretenimento. Então, o que custa a gente se render a algumas fantasias às vezes, né? Eu acho que tudo depende da proposta. Como os jogos de luta geralmente são mais fanfarrões, tem esse estilo mais exagerado e os próprios personagens masculinos são exagerados, então, sei lá, eu particularmente eu acho de boa, assim, ter umas personagens exageradas, peitudas, que não respeitam as leis da gravidade. Mas é, exatamente, ter umas personagens que são assim, e não, tipo, o time inteiro. Ah, sim, é, mas aí que eu ia entrar nos jogos de luta que eu mais gosto e que eu acho que fazem bem isso, que são jogos da SNK, especialmente os King of Fighters e Fatal Furies e Art of Fighting mais antigos. Eles são muito equilibrados nesse sentido, você encontra todo tipo de personagem. Eu acho que eles são até desequilibrados pro fato de que só a Mai é exagerada, as outras não, né? Se você... Não, mas tem outras gostosonas também. Não consigo pensar em nenhuma que seja gostosona, assim, nesse sentido de, porra, usa pouquíssima roupa, peito enorme, plano pra fora. A Shermie. Ah, é verdade, tem a Shermie, é. A Vice é mature. A Vice nem tanto, não acho muito. A mature... Ah, mas elas são gostosonas, elas são peitudas e tudo. Mas eu acho elas mais sensuais do que efetivamente erotizadas, entendeu? Agora a Mai, a Shermie, aí é outra história. Mas é um universo equilibrado porque ele contempla todos os tipos, né, de mulher. Você vê, você tem a Mai, que é a gostosona, sensualzona, erotizada. Você tem a King, que é masculinizada. Tem a Athena, que é a fofinha, meiguinha. Tem a Chizuru, que é mais... Uma mulher mais realista, mais madura, assim, né? Tem a Blue Mary, que é mais tomboy. Tem a Vanessa, que é meio bruta também. Então tem vários vários tipos de mulher, pra todos os gostos, vamos dizer assim, né? Tem uma variedade, né, no nível que a Capcom, por exemplo, nunca teve, né? Sempre foi Chun-Li, Kami, acabou, né? Morrigan. Mas, de fato, acho que o caso do The King of Fighters em jogos de luta, o Tekken também, né? Tem muito isso também. Tem muitas personagens femininas e a maioria delas não é essa coisa exagerada que se vê em universos de luta. Agora, a Mai, eu acho engraçado que eu chamo ela de o curioso caso de Mai Shiranui. Porque a Mai é assim. Ao mesmo tempo que ela é super erotizada, e geralmente as personagens erotizadas são do tipo, né, devoradoras de homens que dão em cima de todo mundo e não sei o quê, ela tem esse lado, mas ela também tem um lado muito doce, né? E muito decidida, assim. Ela ama o Andy. O Andy é o homem da vida dela. Ela fica pentelhando ele, fica e tal. Mas quando outros caras dão em cima dela, você vê que ela desce a porrada nos caras, sabe? Até nos animes também de Fatal Fury e King of Fighters, você vê isso. Ela não tá interessada em ninguém, sabe? Ela é fiel àquele cara que ela gosta. Ela é fiel aos princípios dela. E mesmo, tipo assim, ela gosta de se mostrar, ela gosta de mostrar o corpão dela, mas ela não usa isso como uma arma, ela não usa isso para seduzir os outros, sabe? Ela tem essas dicotomias, assim, que eu acho muito interessantes. E, ao mesmo tempo, apesar dela ser super doce, assim, super fiel ao Andy, mas ela não é submissa. Pelo contrário, ela fica pentelhando o Andy, e quando ele fala alguma coisa que ela não gosta, ela retruca ele, e ela é muito decidida e muito determinada e muito independente. Eu acho bem legal a Mai como personagem. O meu problema com ela não é ela como personagem, é realmente como a pessoa que a construiu. Fisicamente falando, né? É, ele quis construí-la como um colírio, né? É, tanto que meramente. Tem uma arte de algum The King of Fighters que eles estão na praia e ela de biquíni tá com mais roupa do que quando ela luta. Tá. Cara, eu acho a Shea um caso muito, muito à parte, assim, porque eu não acho uma personagem muito cativante. Ela é um pouco Gordon Freeman. Menos cativante do que o Gordon Freeman, na minha opinião. Você passa o jogo inteiro sem nem saber o nome dela. Ela é bem um avatarzão mesmo, né? É, ela é generiquíssima. Podia ser qualquer pessoa ali no lugar dela. É. Isso eu acho bacana. É o fato de você conseguir se colocar dentro daquele personagem, dado o caráter tão genérico dele. Por isso que eu acho que é meio Gordon Freeman. Mas, e no caso da Samus, tem a questão de que você passa o jogo inteiro sem saber que ela é mulher, né? Pois sim. É, que foi a primeira grande trollagem do mundo dos games. É. Não, e como deu certo, né? Porque até hoje os gordinhos tetudos ficam babando o ovo da Samus. Acho que isso tem um valor, a questão da Samus, de você não saber que ela é mulher a princípio. Isso valoriza os feitos do personagem, porque na verdade você tá jogando com um personagem onde na verdade ele independe o sexo dele. As capacidades do personagem dependem de ser homem ou mulher ou qualquer outro fator, né? É um personagem sem face, numa armadura gigante, que no final tem uma personalidade ali muito mal construída, né? Digamos assim, só mostra que é uma mulher. Ah, é uma mulher. Jogou com uma mulher loura, pronto, acabou. É isso que você sabe. E acho que isso tem um valor importante também, simbolicamente importante. Não sei se a Apple pensavam nisso. É, eu acho um tapa na cara da sociedade, né? Uma expressão que virou mesmo. Sambou na cara da sociedade. É, sambou na cara da sociedade. Nesse sentido, mas eu acho que pra essa discussão não se encaixa muito, porque, enfim, exatamente por isso, porque você não, o jogo inteiro não sabe que ela é mulher. Nossa, uma rapidinho que eu esqueci de comentar, que é uma que eu gosto muito também, é a Heather do Silent Hill 3, que é a ex-Alessa, né? A Heather eu acho muito legal, porque além dela ser mulher, ela é adolescente, e geralmente adolescentes são retratados como meio bocós, retardados, né? É meio retardados. E a Heather não, ela é muito, eu acho ela muito madura, assim, sabe? As decisões que ela toma, e ela sai pra vingar o pai dela, ela fica com medo, ela não é mostrada como uma badass, ela tem os medos, as inseguranças dela, mas ela é mostrada como alguém que supera aquilo, sabe? Ela tem uma coragem que a faz superar, eu acho muito legal. Paraguaia, você que tá com a fama de mais stalkeada aí. Mas eu sou mais stalkeada, não, né? Ah, reza a lenda. Você que é stalkeada aí, é isso mesmo? Duvido. Não, os meus dois stalkers eram da faculdade, não eram daqui do Baixo Porto Sul. O poder é feminino, totalmente. Claro, porque ou ele vira stalker ou ele, tipo, avança. Toda mulher que você conhecer no mundo já foi stalkeada por alguém. Mulher stalkeia homem também. Também. É, mas, tipo, a gente não oferece, no geral, muito risco, né? Eu acho que acha, né? A gente é mais stealth, né? É, a gente é mais stealth e assim, eu acho que um cara, no geral, não vai ficar muito medo se souber que tá sendo seguido na rua. Assim, eu já fui stalkeada na rua em situações em que eu não saberia o que eu faria se o cara me atacasse ou alguma coisa assim. Agora, se uma mulher segue o cara, acho que a primeira coisa que ele pensa é, eu seguro a cabeça dela e ela não vai conseguir fazer nada contra mim. Te stalkearam de ficar te seguindo mesmo? Sim. O cara ficou me seguindo dentro do supermercado, assim, puxou uma conversa muito estranha e me convidou pra Jedi Con, página. Pois é, né? Fã de Star Wars é sempre essa merda, né? É verdade, é verdade. Caralho. Não, eu nunca fui stalkeada assim, desse jeito de, tipo, me convidar pra... Ao vivo, né? Não, eu tinha, na faculdade, tinha um cara que, tipo, sério, os meninos ficavam rindo de mim, os meninos da minha turma, porque onde eu ia, 2 metros atrás, tava o cara. Tipo, eu tava no banheiro, o cara saía do banheiro, era nesse nível. Caramba, gente, que isso? Aí depois eu fui e falei com o cara. Aí ele falou, não tô te seguindo. E era verdade, não tava me seguindo. Era só coincidência mesmo. A Rebeca também foi stalkeada pelo Saci de Patinete, tanto que ele se frustrou e foi embora, ele sumiu pra sempre. Mas pra mim, o melhor exemplo é a Debs, que foi stalkeada pelo Larica Total. Caralho! Pelo Larica Total. Pô, ele me convidou pra gente tomar umas cervejas. Chegando ao final de mais um podcast aqui do Baixo Frente Soco. Então, galerinhas, deixem aí suas opiniões nos comentários de quais personagens vocês acham femininas, vocês acham legais e por quê. E parabéns às mulheres, hoje é o dia das mulheres. Uhul. E não meninas, esqueçam que ano que vem vai ter que ter mais, porque a gente não falou de um monte de mulher, tem um monte de Mortal Kombat, Tekken, Soul Calibur, Dead or Alive, enfim. É, minha mãe infelizmente ligar na hora, eu não consegui mais nem participar. Não tem problema. Eu juro que não. No próximo episódio, vou dar um jeito de eu não participar, hein? Vai ter só mulher gravando o que é o que era pra ser originalmente. Vamos fazer uma conclusão aqui pra esse tema. Lilith, o que é que falta pra chegar a esse caráter de síntese do melhor de dois mundos, que nós falamos assim, de ter a verdadeira Amélia do mundo dos jogos e diversão? Equilíbrio. Pra mim, o que tá faltando é equilíbrio. Na verdade, pra mim, o que falta... Falta de equilíbrio é a razão de todos os problemas no mundo, e esse não é uma exceção. Então, acho que tá faltando uma distribuição melhor de ter personagens de todos os tipos disponíveis pra todos os gostos. E mulher fazendo jogo, porque é isso que vai permitir uma visão mais apurada do que é ser uma mulher independente, ou do que é ser uma mulher dependente, ou do... Enfim, realmente tá faltando mais dessa visão feminina aí. Vamos ter uma melhoria nisso no futuro, porque... Desenvolvimento de jogo não é só a codificação, tem a parte do design também. E nisso aí existe uma presença feminina já muito boa. Por exemplo, sempre que o pessoal entra em contato aqui com o Baixo Frente Soco pra alertar sobre jogos brasileiros que vão ser lançados, mandar cópia de imprensa pra gente, por exemplo, não raro o contato, quem faz o contato com a gente são mulheres. Tem uma presença feminina já grande e que já é suficiente pra ter no mínimo esse controle de qualidade. Então já não é aquela coisa de clube do bolinha. A coisa da codificação já é um outro passo, né? Ainda tem uma presença feminina muito pequena nesses ramos de computação e até em determinadas engenharias que são mais voltadas para essas tecnologias de ponta. Isso ainda não sei se é um tabu social, não sei se é uma coisa de não despertar tanto interesse nessas garotas como desperta em homens, mas eu sou dessa área em particular e é uma coisa, pessoas como a Paraguaia, por exemplo, são raridades, né? Então, Debs, qual é o e-mail do Baixo Frente Soco? Low. Vácuo. Tá bom. Paraguai, não vai ter que você tá aí, então? Como é que o pessoal entra em contato com o Batman de Soco via e-mail? Cara, sei lá. Vácuo, eu sabia que eu não ia poder gravar essa porra, cara. Só tô me fudendo. Eu sei. Fala aí, Beto. É o gosto de jogos. @bascoensoco.com. E variadas outras formas de contato. Tem o grupo aberto do Facebook. É um grupo mesmo, pessoal. Tipo um fórum. O pessoal chega lá e escreve um monte de besteira. Rebeca está lá, por exemplo. O pessoal está lá. É, o nome dele é Baixo Frente Soco. Tem a fanpage do Baixo Frente Soco, que a gente já cansa de falar aí, que é facebook.com/baixofrentesoco. Nosso Twitter, que é alimentado basicamente pelo que a gente publica no Facebook. E o Twitch, onde estamos lá quase que diariamente jogando alguma coisinha e streamando para os gordinhos participarem lá com a gente. Enfim, é isso. Eu não consegui dar deixa. A minha deixa. Deixa, tô deixando aí, só deixa. Eu acho que não tá faltando nada. Eu acho que tá tudo certo, tem que continuar de editar. E tá sendo, porque a variedade é grande e é só procurar. Muito bom. Pô, eu também apoio. Apoia, então tá tudo apoiado, cada um deu sua opinião. Eu não vou ter nenhuma, porque eu não tenho direito à opinião aqui, eu só estou aqui pra falar besteira. Então é isso, pessoal. Tem direito sim, você pode dar sua opinião, sim, senhoras. Eu acho que sim, o caminho é essa... É, sim, senhoras, tá. Eu acho que é isso aí, a palavra final foi minha. Sim, senhoras, então estamos terminando esse episódio 126. Espero que tenham gostado, apesar da minha intrusão de cromossomo Y aqui. Voltaremos na semana que vem com mais um programa, ou não. Agradecer aqui a primeira paraguaia. Bateu. E queria agradecer também a Viviane Werneck, lá do Girls of War, que ia participar conosco, tava tudo certo. Mas teve um problema de última hora e infelizmente não deu pra ela participar. Mas a gente vai perturbá-la novamente quando for gravar o programa sobre Mass Effect em breve, pra que ela esteja aqui com a gente, espalhando violência e sanguinolência e ódio pra todos os lados. Beijo, Vibs! E agradecer as meninas aí. Obrigado, Lilith, minha irmãzinha. Yeah. Obrigado a Débora, a diva insulana. Quem é essa? Você. E... Obrigado, Bebs, também por ter participado e ter coordenado isso aí tudo por baixo dos panos, tá certo? Ah, enviem seus e-mails para eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Digam aí o que vocês acharam. Se tiver alguma mulher que ouve esse programa, mais uma oportunidade aí de vocês se comunicarem conosco. Até semana que vem, um abraço meu e um beijo delas. E, enfim, é isso aí. Abraço. Beijo pra vocês. Tchau. Tchau.